de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade chegando na Melodia FM Educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato Tavolieri Filho, apresentando esse programa de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. Melodia FM, 24 horas online, www.radios.com.br/Melodia FM. Pra que nenhum paparazzi ouse quebrar nosso casco. E todos os nossos programas antigos já apresentados podem ser ouvidos no endereço www.acasadapedra.com.br. E se por acaso algum programa não for ao ar devido a alguma apresentação especial, como a jornada esportiva, aqui pela Rádio Melodia, então vocês terão a possibilidade de ouvir o nosso programa do dia posteriormente nesse mesmo endereço, www.acasadapedra.com.br, porque o programa terá sido gravado então em estúdio e estará aguardando a sua visita. Há de ser retiro, há de ser. E sempre lembrando que a nossa proposta, a proposta já nossa pessoal, no nosso site, nesse mesmo endereço, www.acasadapedra.com.br, é estimular e desenvolver a nossa sensibilidade em todos os níveis, em todos os sentidos e aqui. Pelo nosso programa, fundamentalmente a sensibilidade musical, as nossas viagens em outras alternativas, pela música, que hoje, infelizmente, não encontra tanta divulgação como deveria e como mereceria pela mídia dos dias que por aí vão. E por isso o nosso Questão de Sensibilidade tem sempre esse horário um pouco difícil, eu acredito que é das 8 às 9 da noite, mas firme, porque é o horário do jantar, é o horário da novela, é o horário do jornal, mas também se por acaso for difícil ouvi-lo, durante o correr da semana, sempre há a opção de fazê-lo online. Por isso que nós temos essa, vamos dizer, essa preocupação em disponibilizar todos os programas para que você tenha acesso a esse trabalho que é feito por nós aqui pela Melodia FM, por nós pessoalmente, com muito carinho e visando essa lacuna, preencher essa lacuna, que é levar música de melhor qualidade, já que essa é a função, vamos dizer, de uma rádio educativa como a nossa. Nosso casco, nas pedras de uma caverna, vou deixar a nossa história. E eu vou deixar essa introdução durante toda a semana. Por quê? Porque eu acredito que deu uma unidade, mesmo porque na semana presente, essa semana que corre, nós estamos iniciando uma semana, essa sequência de 5 programas, eu havia já para ela programado algum trabalho mais na linha da música clássica. Nós tivemos jazz praticamente durante 2 semanas, então achei que seria interessante fazer alguma coisa na linha da música clássica novamente. E então o que estamos trazendo para vocês é algo especial. É muito difícil quem não goste de violino, principalmente de grandes gravações de grandes violinistas, e é exatamente o caso. Na verdade, é uma caixa especial com 6 CDs da EMI, com as 100 melhores ou maiores gravações de música clássica em violino, com as maiores orquestras, com os melhores violinistas e as obras mais renomadas e aclamadas pelo público e pela crítica dentro da história da música clássica, desde o início do barroco até os compositores contemporâneos e praticamente uma viagem pela história da música clássica, mas através da ótica do violino. Claro que isso condensado para 6 CDs, só que cada CD tem mais de 70 minutos, portanto eu vou ter que reduzir. E eu, nesta semana, vou apresentar 4 deles, já que no primeiro dia tivemos a exceção e trouxemos em primeira mão a última gravação da Barbra Streisand, festejada, sem dúvida, como vocês já devem ter conferido. Quem não, não perca, vá ao nosso site e veja a primeira gravação desta semana, que foi o programa que introduziu o CD novo de Barbra Streisand. Aí voltei à minha ideia original, que era a música clássica, e estou trazendo para vocês hoje o primeiro CD. E neste primeiro CD vocês têm compositores do barroco, fundamentalmente, e vocês podem acompanhar pelo site, porque vou colocar a foto do CD, uma foto do CD com todo o conteúdo de todos, na verdade a foto dessa caixa com 6 CDs, do conteúdo de todas as gravações, para que vocês possam ter uma noção e acompanhar. Uma boa viagem, vocês estarão em excelentes mãos de grandes artistas e de fantástica música. E a questão de sensibilidade de hoje termina aqui. Um grande abraço, até amanhã, Renato Tavolieri Filho se despedindo.